sei que não acabou. Tu és o Deus das causas impossíveis. Aleluias. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. Comigo estará, tu vale o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Eu sirvo. Oh. Comigo, querido, diga. Desta vez parece que é o fim. O tempo se acabou, não podes mais, é o que dizem, tentando me fazer parar. Não incomodes mais o teu Senhor, pois desta vez teu Deus não te ouvirá, é o que dizem, tentando me fazer parar. Mas eu não vou desistir, pois sirvo ao Deus. Cante das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição. Comigo estará, o vale e o deserto, enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo ao Deus das causas impossíveis. Pega as tuas mãos, cante tua palavra. Meu Deus, meu amado, glorifica o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Gospel Hits. Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo que transformam vidas aqui no Gospel Hits. Quase 5 anos levando aos nossos ouvintes do Brasil e exterior a mensagem do Pai em forma de música. Fomos abençoados com Aline Barros, Jesus Cristo mudou o meu viver. Antes teve o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, ao Deus das Causas Impossíveis e Ministério Coinônia, Vem Me Incendiar. Eita! Alusão mais que abençoado ao Tony Canaã, em Franca, interior de São Paulo. Ao Luiz Carlos, em Janaúba, Minas Gerais. Carinho especial aos mineiros aí. Também meu alô ao Rodolfo Moreira, em São José dos Campos, São Paulo. A Conceição, ao Luiz Expedito e ao Lincoln, em Valentim Gentil, interior de Sampa, lá na Rádio Nova FM. Deus abençoe a vida de todos aí. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Para a Internacional Target Radios, os desejos dos ouvintes são ordens. E o melhor exemplo disso é o programa 120 Minutos, que o canal exibe aos sábados entre as 16 e as 18 horas. Ou seja, um ouvinte escolhe as músicas que mais gosta, que vão passar durante 2 horas numa das edições deste programa, conduzido pela Internacional Target Radios. Melhor do que isso, é que os participantes ainda se habilitam a ganhar prémios. Como? A resposta está em 120 Minutos, o programa Internacional Target Radios, que é exibido no canal 2 da Antena Web, todos os sábados, entre as 16 e as 18 horas. 120 Minutos, aos sábados, às 4 da tarde, no canal 2 da Antena Web. Antena Web é uma rádio para todos os momentos. Assim, queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal. Um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal. Todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Gospel Hits é louvor, é adoração, transformação. Gospel Hits. Se é sucesso gospel, passa por aqui. Curta a nossa página no Facebook e deixe sua participação lá, combinado? Quem quiser pode dar a sua sugestão a respeito aqui do nosso programa, ok? Pesquise aí por Rede Gospel Hits. Nosso Twitter é @rede_gospelhits. Agora vamos ouvir a nova do Diante do Trono, O Vencedor. Ofereço aos ouvintes que vão lá em nosso fanpage no Face, ao Carlos Antônio, que mora na cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul, a Karine Santos, da capital paulista, ao Cleiton Lima, de São Luís do Maranhão, para a Janete Arguelho e o maridão Júlio César Filho, eles que são de Miranda, Mato Grosso do Sul. Tem mais aqui, aos nossos parceiros da Rádio Web Reviver, em Nova Iguaçu, no Rio. E para Daniele Maria Azevedo Sena e o esposo Eridan Sena, de Araraquara, São Paulo, glória a Deus, porque a cada semana vamos tendo uma ideia até onde o Gospel Hits está chegando. Canta pra gente aí então, Diante do Trono. Daqui a pouco tem mais alô. Ligou é Gospel Hits. Criador, declaramos teu louvor. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Lord, you are an amazing God.

longe. Como as águas cobrem o mar, que a tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento teu, para levar ao mundo tua glória, tua glória. Eu quero ser, Senhor, tua voz que ecoa sobre a terra. Ser tua mão e tua misericórdia aos feridos. Eu quero ir por onde tua graça me levar. Usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha e vai longe. Como as águas cobrem o mar, que a tua glória encha toda a terra, toda a terra. Quero ser instrumento teu, para levar ao mundo tua glória, tua glória. Oh, oh, oh. Eu quero ser tua mão, eu quero ser tua. Eu quero ser, usa-me, Senhor. Eu quero ser tua mão, eu quero ser tua voz. Eu quero ser, usa-me, Senhor. Eu quero ser tua mão, eu quero ser tua voz. Eu quero ser, usa-me, usa-me, ó Deus, levanta-me, leva-me como flecha que vai longe. Gospel Hits, ouvimos o Trazendo a Arca sobre a Terra. Teve também o lançamento de Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado, e Kate Simons, Aims in God, que quer dizer Deus incrível. É, amados, Deus é incrível mesmo. Para fechar esse bloco, manda alusão aqui ao Reginaldo Alves de Brito e o Alessandro Cordeiro da Silva, na cidade de Governador Lindenberg, no Espírito Santo. Ao Ricardo em Calcaia, no Ceará. Ao Paulo Sérgio Rosa em Tapira, interior de São Paulo. Ao Davi Mendes em Tupã, também Sampa. Ao Valmir Custódio do Carmo, na cidade de Colombo, Paraná. E você, curta a nossa página, deixa um recado lá. É só pesquisar por Rede Gospel Hits. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Os melhores nomes da musicalidade gospel aqui no Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. É um louvor mais lindo que o outro, em grande estilo, para engrandecer a Deus. No final do programa tem a mensagem bíblica. Agora tem lançamento com Gabriela Rocha, Nada Além de Ti. Vai para os nossos ouvintes do Facebook que foram lá e se manifestaram curtindo. Deus abençoe, então, o Daniel Carvalhais, em Pouso Alegre, Minas Gerais. A Elisa Messias, de Camanducaia, Minas Gerais, está dedicando para sua querida amiga Andrea Malman Bittencourt. A Elisa, que sempre participa, sempre está curtindo aí o nosso programa, né, Elisa? Um beijão no seu coração, a paz do Senhor. Deus abençoe a você e todos os seus amigos. Vai também para Rose Krummenauer, de Guaíra, no Paraná. quem é de Guaíra e também tá lá curtindo Gospel Hits é a Miriam Rodrigues. A paz do Senhor e obrigado a todos pela sua participação. A você que curte aqui no Brasil e a você aí no exterior. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Contigo está e espera.

sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Ei! Eu não tenho pra onde ir. Oh, oh. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. É com vocês agora. Joga a mão pro céu e canta aí, eu quero ouvir. Eu sinto falta, abraça. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Quem tá com saudade diz isso. De caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai, canta aí, eu vou voltar pra cara do pai, com força, diz. Eu vou voltar pra casa do pai. Nos braços do meu pai. De quem? Do meu. De quem? Meu. O que aconteceu? No meu. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Esse louvor realmente é muito lindo, né? Muito edificante. Thales Roberto, Casa do Pai. E antes teve Ricardo Robortella, Nada Pode Me Segurar. Ou Ricardo Robortella, né? Eu acho que é assim o nome dele. Enviando aqui meus últimos alôs, então, para a galera que curte o Gospel Hits. Daqui a pouco tem a mensagem bíblica. Ao Josélio Lima, em Monte Oreb, na Paraíba. E a Simone Bignard, que não mencionou a sua cidade. Mesmo assim, recebe o nosso carinho e a paz de Cristo. Durante a semana, em qualquer dia, em qualquer horário, independentemente da sua denominação, da sua religião, você pode fazer a sua participação aqui no programa, tá bom? Acesse o nosso site aí e deixe o seu recado em nosso mural, redegospelhits.com.br. Também curtindo a nossa página no Facebook, é só pesquisar por Rede Gospel Hits. E para encerrar o nosso programa, tem a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem do Gospel Hits de hoje é Jesus é a Aliança. Vamos recorrer a uma passagem bíblica que está lá em Salmo capítulo 89, verso 4, que diz: A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Jesus é a aliança entre você e Deus. Não tenha medo de se render ao seu plano eterno, porque Deus é maravilhoso, né, meu amado e minha amada? Na cruz, Jesus garantiu a nossa herança e selou a nossa vitória. Por isso, nós podemos descansar na sua fidelidade. Ele não brinca com os nossos sonhos. Se estes foram gerados pela fé em sua palavra, Deus há de cumprir aquilo que ele promete, ele cumpre, né? Deus não é controverso, Deus não entra em contradição. Tudo que ele fala, ele cumpre, ele é fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a esse Deus. O salmista sabia desta verdade, por isso clamou ao Senhor, pedindo que ele se lembrasse da aliança estabelecida com o seu servo Davi. E estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei teu trono por todas as gerações, conforme dissemos agora, Salmo 89:4. Deus honrou aquela aliança e fez nascer a raiz de Davi, Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias, que se assentou num trono eterno. Nós também podemos entrar no tribunal do justo juiz e clamar, não pela aliança de Davi, mas pelo pacto estabelecido na cruz através do sangue de seu único filho. Morreu por nós para nos dar vitória. Antes de entregar a sua vida no Calvário, ele celebrou uma ceia junto com seus discípulos e, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, verso 19 e 20. Aquele sangue vertido abriu caminho para que pudéssemos entrar na presença do nosso Deus e apresentar as nossas causas. O véu se rasgou, meu amado. Nós temos total liberdade para chegar até o trono de Deus. Nossa oração chega até Deus. A gente não precisa de um intercessor, de um mediador. Deus nos ouve diretamente. Isso não é maravilhoso? Nós, pecadores, ter contato direto com Deus? Glória a Deus! Portanto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus 4:16. O salmista reconheceu que a base deste trono é segura e que nós podemos confiar naquele que julga com equidade. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Meu amado, minha amada, está sofrendo? Está cansado? Em Deus você pode descansar. Entrega para Ele os seus problemas. Depois confia e descanse. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits. Tchau, tchau, a paz do Senhor. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.